Miami. Take me. Também tivemos aí a Jessica Simpson com Where You Are, David Bowie e Jump TC, hein? Quem diria? Olha que remix bacana que rolou aí. Mel com Better Life e começamos com No Mercy, Where Do You Go? Você tá conferindo o Flash House. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. A Rio Sul Rádio está nas principais redes sociais. Eu sou fã. Rio Sul Rádio. Audiência inteligente. Uma rádio totalmente conectada com você. 19:45. Dê um realce no seu visual.